aí. Sempre todo mundo olhou. Fui lá no baile, que aconteceu? Ei, que aconteceu? Ei, ei, ei, ei, ei, oh, oh. Say.